versículos de 1 a 14. Eu quero falar sobre Jesus é tudo de que você precisa. Jesus é tudo que nós precisamos. Às vezes a gente fica querendo alcançar ou buscar coisas e a gente nunca se sente satisfeito. Satisfação mesmo é se Jesus for tudo, ou se eu entender que Jesus é tudo que eu preciso. E aí a gente estará indo em direção à fonte de todas as coisas. E essa é a ideia nessa noite. Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, vou ler os versículos de 1 a 14. Diz assim a palavra do nosso Senhor: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim, creio quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Eu queria ler junto com você o versículo 6. Você pode ler comigo? Respondeu-lhe Jesus: amém. Vamos orar uma vez mais. Senhor Deus e Pai eterno, fale conosco nesse momento a partir da tua palavra e que o teu Espírito nos convença da tua verdade, da verdade absoluta, que é Jesus. Fale ao nosso coração nesta noite, ó Deus. Oramos em nome de Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Amém. Eu acho interessante que o texto comece dizendo no versículo 1: não se perturbe o coração de vocês. Não se perturbe o coração de vocês. Por que você acha que Jesus está dizendo isso para os seus discípulos? Simplesmente pelo fato de que o coração deles, de fato, estava perturbado por aquilo que o Senhor Jesus havia dito a ele um momento antes. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 13, versículo 33 a 36... Jesus diz aos seus discípulos que ele estava de partida. Dê uma olhada comigo. Capítulo 13, a partir do versículo 33. Eu quero ler especialmente os versículos 33 e 36. Jesus diz então aos seus discípulos: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão a mim. E como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Versículo 36 diz: Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Só a ideia, só a possibilidade de Jesus não estar mais com os discípulos os deixou perturbados. Jesus então busca confortar o coração deles uma vez mais, repetindo ou explicando melhor aquilo que ele havia dito aqui no capítulo 13, de 33 em diante, quando ele disse que ia partir e aquilo tudo, aquelas palavras deixaram os seus discípulos um pouco que perdidos, um pouco que desassossegados, com o coração perturbado, é o que o texto diz. Não se perturbe o coração de vocês, é o que o Senhor está dizendo. Porque só o fato da ausência de Jesus, a falta da presença de Jesus, de fato perturba o nosso coração. E os discípulos, só de pensar que Jesus ia embora e não estavam muito entendendo claramente aquilo que o Senhor estava dizendo, eles estavam perturbados. Por isso que Jesus disse: não se perturbe o coração de vocês. Não é sem razão também que no nosso tempo e nos tempos anteriores e também no futuro, eu percebo que a característica que marca o coração das pessoas é o coração perturbado. Como pastor, e o pastor que tem aqui a aconselhar as pessoas, eu percebo a perturbação do coração das pessoas. E essa perturbação vem em função, toda vez, da ausência de Jesus, da falta da presença de Jesus. Em primeiro lugar, porque muitas vezes as pessoas tomam decisões que Jesus jamais tomaria, e aí se sentem só, porque sabe que Jesus não faria essas coisas, e aí o coração fica perturbado só pelo fato de ter feito, sabendo que Jesus jamais faria tal coisa. Muitas vezes, então, as pessoas se aproximam e vêm buscando ajuda por sentirem a falta do Senhor Jesus nessa decisão que tomaram, mas que não tem nada a ver com o Senhor. Outras vezes, a perturbação incomoda o coração das pessoas, porque Deus permite que passemos por determinada situação e, quando estamos no meio do problema, o nosso coração fica perturbado. É inevitável. Se Deus quer realizar uma obra na nossa vida, às vezes Ele permite que passemos por situações. Mas quando Ele assim o faz, às vezes não sentimos a presença do Senhor. E só o fato de não sentir ou de imaginar que estamos sem Jesus já nos dá uma perturbação no coração. O próprio Senhor Jesus, em determinado momento, ele ora ao Senhor: Pai, por que me abandonaste? Ele sentiu a solidão, não porque Deus o havia abandonado, mas aquelas pessoas que ali estavam hostilizaram tanto a Jesus que no fundo do coração dele ele se sentiu só. E a perturbação, então, incomodou o coração das pessoas, de Jesus. E às vezes sentimos solidão ou sentimos o nosso coração perturbado por causa do nosso pecado. Erramos. Fizemos aquilo que não agrada a Deus. Deus, então, não está presente. Jesus não aprova aquilo. Pecado. Nosso coração fica angustiado. Nosso coração fica perturbado. Qual é a solução para esse problema? Percebam, o texto diz: não se perturbe o coração de vocês. E aí então Jesus dá a solução: creiam em Deus, creiam também em mim. A solução para o problema da perturbação da alma é crer em Jesus e confiar que, seja lá qual for a situação, qual for o problema, não é maior do que o poder do nosso Senhor, então toda e qualquer coisa Ele pode resolver. Mas para isso o texto diz que precisamos crer no Senhor Jesus. Creiam em Deus, creiam também em mim, é o que o Senhor Jesus nos diz. Portanto, meus irmãos, há solução para a perturbação da nossa alma, que na sua vida é traduzida por, muitas vezes, desemprego, muitas vezes problemas de relacionamento conjugal, muitas vezes problemas de relacionamento familiar, e eu poderia citar aqui muitas outras coisas, mas a questão principal é: falta Jesus no controle dessa situação. Eu não sei qual o seu problema, e nem se você tem um. Mas se tiver, eu tenho certeza de uma coisa: se Jesus estiver nesse contexto da sua vida, esse problema não será um problema. Porque por pior que seja a situação pela qual passemos ou passamos, se ele estiver conosco, a gente se sente um pouco mais confortável. Se não tiver, a gente fica com o coração perturbado. Então, se está perturbado, é porque o Senhor não está presente. Como é que eu posso fazer para crer em Deus e crer também em Jesus? Eu preciso abrir mão da minha própria vontade e confiar naquilo que o Senhor nos sugere. Ele diz: creiam em Deus, creiam também em mim. Eu preciso decidir confiar no Senhor. E eu digo que eu preciso decidir confiar, porque confiar não é só simplesmente eu decidir dizer: ah, vou confiar. É uma decisão que eu tomo. Eu reconheço a minha incapacidade, reconheço que sem Deus não posso fazer absolutamente nada, reconheço o quanto sou dependente dEle, e aí então eu digo: eu vou crer em Ti, Senhor. Eu vou crer também em Jesus. Aquilo que o Senhor disser é exatamente isso que eu farei. Muitas vezes a nossa condição é: eu sei o que o Senhor quer que eu faça, mas, Senhor, eu tenho aqui algumas ideias que eu gostaria de testar, talvez seja melhor. Se você entrar nessa aí, por experiência própria, eu vou dizer logo: você vai quebrar o nariz, porque não vai dar certo. Eu já fiz isso, confiei em mim, já falei: Deus, fica tranquilo que eu já entendi qual é o espírito da coisa. E fiz do meu jeito, não deu certo. Descobri que a melhor coisa que o homem pode fazer é confiar em Deus. Senhor, é isso que o Senhor quer? Então, eu vou fazer do seu jeito, porque eu não entendo. Eu não estou vendo a luz no fim do túnel, mas é o Senhor quem está falando, então eu vou fazer. E eu vou dizer por experiência própria: deu certo. Quem tem essa experiência aí, diz: ah, levanta a sua mão, quero ver. Do jeito de Deus é melhor. E outra, é seguro. Vale a pena crer em Deus, crer também em Jesus. Mas o nosso Senhor coloca aqui três coisas que são fundamentais para que eu possa desenvolver esse crer em Deus, esse crer também em Jesus. A primeira coisa que o texto diz é que eu preciso crer nele a ponto de tê-lo como o único caminho para o Pai. Ter a Jesus como o único meio para chegar à presença de Deus. E Jesus não disse aqui: eu sou o caminho e a verdade e a vida, por acaso. Ele o disse porque muitas vezes buscamos um atalho para chegar a Deus. E aqui está implícita a ideia de religião. Porque o que quer dizer religião? A palavra latina, religare, que no caso do texto quer dizer religar quem? O homem a Deus. A religião é religar o homem a Deus. E Jesus diz aqui: eu sou o caminho. Se eu quero chegar a Deus, Jesus é o caminho. Percebam que o texto tem aqui um artigo definido de número: eu sou o caminho. Só existe um. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Jesus diz isso porque nós temos uma tendência muito natural, e a tendência é de desenvolver atalhos. Eu quero chegar a Deus, portanto eu vou criar um meio. E porque o método de Jesus sugere crer, confiar totalmente, abrir mão da minha própria vontade. Eu não gosto muito disso, ou nós não gostamos disso. Nós não gostamos de abrir mão da nossa própria vontade, da nossa própria convicção, de confiar cegamente em alguém, como nós éramos quando nós éramos criança. Confiávamos cegamente no pai e na mãe. Meu pai me levava, eu pegava na mão dele, eu nem olhava para onde estava indo. Eu só me cuidava de uma coisa: estou seguro na mão do meu pai. Sabia que meu pai não ia me levar para nenhum lugar. Eu não ficava puxando o meu pai para uma outra direção. Meu pai sabia o que estava fazendo e a gente confiava nele. A gente cresce, depois perde a confiança nos pais. O pai, se você tem essa experiência, meu filho, agora eu pego na mão dele quando vai atravessar. O pai, eu já sei como é que ele quer, mas ele quer ir para o outro lado. Ele quer atravessar, já não quer mais pegar na mão do pai. Eu esqueci que ele desenvolveu um pouquinho, já não tem mais 5 anos. Vai fazer 12. Então, aí daqui a pouco, ele é que... Não, pai, o senhor vai por aí, eu vou por aqui. Ele que vai decidir o caminho. Então, a gente vai crescendo, vai desenvolvendo. E aí acha que não depende mais de Deus. E aí começa a buscar, não, eu vou... buscar a Deus à minha maneira. Conversava hoje, ontem, essa semana, com uma pessoa. Não, eu tenho meu jeito, eu busco a Deus, faço lá minhas orações. Então, a pessoa quis dizer, eu já tenho a minha religião. Ou alguns dizem, ah, eu sou de tal igreja, fui nascido e criado na igreja X, e desde criança a minha família toda é dessa geração. Então, eu acho. Jesus disse, eu sou o caminho. E eu fico pensando uma coisa interessante. Eu já vi pessoas dizerem, eu sou ateu. Mas esse número de pessoas é muito pouco. A maioria esmagadora das pessoas tem uma religião. Isso é fato. E por que tem uma religião? Porque querem chegar a Deus. Por isso dizem, preciso de uma religião. Porque querem chegar a Deus. O problema é que a religião em si, e essa historinha que eu estou contando, só para descrever a necessidade das pessoas, que as pessoas têm no fundo do coração de chegar a Deus. Então, buscam a religião. E se apegam ao fato de terem uma religião. Mas a religião verdadeira é Jesus. Porque ele é o único que pode religar o homem a Deus. Se eu realmente quero desfrutar da presença de Jesus e tirar do meu coração essa perturbação, se eu realmente quero sentir paz no meu coração, eu preciso entender que Jesus é o único caminho que pode me levar até Deus. A religião não é um caminho. As boas obras não são caminho para chegar até a presença de Deus. A nossa convicção ou consciência de pecado não é um caminho, porque muitas vezes o que é pecado para mim? Pecado eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço. Então eu estou livre, eu vou para o céu. Eu vou, já tenho o caminho já traçado para chegar à presença do Senhor. Essas coisas não nos levam à presença do Senhor, ou à presença de Deus. Jesus disse, eu sou o caminho. Durante o tempo todo ele está discutindo isso aqui. A partir do versículo 3 ele diz, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Agora, vejam, os discípulos do Senhor Jesus estavam ali com ele, ouviram dele e ainda vem com essa dúvida, e tem essa dúvida. Disse de Tomé, e às vezes a gente dá uma de Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais e como então poderemos saber o caminho? Então Jesus disse, eu sou o caminho. E antigamente os cristãos eram conhecidos como os do caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é entender e guardar no meu coração que Jesus é o único caminho para Deus. Isso você já sabe aqui. Mas você precisa decidir que ele é o único caminho. E decidir sugere abnegação. Você precisa abrir mão da sua vontade, do seu querer e seguir conforme ele determina. Eu sou o caminho. Então, se você quer chegar à presença de Deus, tem que ser do jeito que Deus determina, através de Jesus. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer, e parece muito simples. Parece chover no molhado, mas não é. Vou repetir, Jesus é o único caminho. Ninguém vem ao Pai, disse ele, a não ser por mim. Se eu entendi isso, então a minha vida é uma vida de obediência. E não é isso que a gente vê com frequência. A gente fala, eu sei que Jesus é o caminho. Mas onde está a obediência, a fé? Crê em Deus, crê também em mim. Onde está? Então não é tão simples fazer como está tão sendo simples falar e está tão sendo simples para você dizer é isso mesmo. Segunda coisa, Jesus diz assim, e a verdade, ele diz, eu sou o caminho e a verdade. Nós precisamos, se é que nós queremos ter o nosso coração sem perturbação, queremos estar na presença do Senhor, queremos que Ele seja o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós precisamos crer nos seus ensinos como a verdade absoluta. E eu disse verdade absoluta. Porque até mesmo a palavra verdade, conforme muitas outras palavras, já perdeu a sua essência. Se você for analisar a palavra verdade em sua etimologia, você vai perceber que a verdade é aquilo que é o que é, porque Deus fez como é, e pronto. Essa é a verdade. E o que ele disse, ele falou e está falado, porque Deus, o soberano, disse é a verdade. Então ele determina a verdade. E aqui nós percebemos que ele determina a verdade através dos ensinamentos. E para que isso aconteça, primeiro, eu tenho que reconhecer que Jesus é a revelação do caráter de Deus. E segundo, que o Senhor ensina, o que o Senhor Jesus ensina, vem de Deus, porque Ele é Deus. Veja o que diz os versículos de 7 em diante. Vejam, o versículo 7 diz assim, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Aí então, um sujeito chamado Filipe, que vocês conhecem bem, diz, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Para mim, está muito claro que se eu quero conhecer a Deus, é só olhar as Escrituras e observar como Jesus é. Porque Jesus é a revelação do caráter de Deus. Deus é conforme Jesus se revelou a nós, porque ele revelava a Deus. Então, Filipe estava ali, juntamente com os outros discípulos, mostra-nos o Pai. Ele já devia ter percebido uma coisa que a gente hoje também pode perceber. Bom, Deus, espiritualmente falando, porque quando a Bíblia diz que nós somos criados à imagem, à semelhança de Deus, não fisicamente, Deus não tem um corpo físico como eu e você. Então, muitas vezes, quando vamos descrever Deus ou pensar em Deus, a gente pensa num velho, um barbudo, cabelos brancos, aquela coisa. Deus não dá para, isso aí é coisa da ficção, não dá para descrever um espírito. E eu nem vou tentar dizer como é que... Mas eu posso dizer para você, ou descrever para você, o caráter de Deus, como Deus é. Aí você olha lá o Sermão da Montanha e você vai perceber qual é o caráter de Deus. Aliás, a gente vai observando toda a Escritura e o que a gente vai observar? Como Deus de fato é. Ele não é um Deus daquele que chega assim com a testa franzida quando alguém faz alguma coisa de errada. Então agora você vai ver o que vai acontecer com você. Vou te dar uma cacetada na cabeça de baixo para cima que eu vou afundar você que nem um prego na madeira. Conforme a gente faz. Deus não é assim. Eu fico pensando naquela experiência daquela mulher adúltera que fora pega em adultério segundo aqueles homens. E chegaram Jesus, jogaram lá, Jesus está lá escrevendo na areia. E aquela mulher na terra, e aqueles caras falando lá, Senhor, na lei Moisés falou que tais pessoas têm que ser apedrejadas, aquela coisa toda, e Jesus lá. E o Senhor, o que diz? Jesus lá escrevendo. Aí depois Jesus reage divinamente quando ele diz assim, aquele que não tem nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Um a um, do mais novo ao mais velho, foram tirados, tirando o time de campo, porque todos eles se viram como que pecadores. Mas aí eu pergunto, como se você e eu estivéssemos lá no lugar de Jesus? Realmente a lei diz, é nosso jeito humano, mas Deus, ele é misericordioso, ele é gracioso, ele é diferente daquilo que a gente normalmente é. A gente se apega mais às características dos fariseus e escribas do que a do próprio Senhor Jesus, que revela a Deus. O fariseu já queria logo chegar e já apedrejando. Jesus, tem misericórdia, vai e não peques mais, minha filha. Então, quando olhamos para os ensinos de Jesus, a gente vai perceber que se queremos conhecer Deus, o caráter de Deus, como Deus é, ele é como Jesus, conforme Jesus ensinava e pregava, pegava as crianças no colo e ensinava aos discípulos e amava aquelas pessoas e perdoava os pecados e curava e chorava quando morre Lázaro. Jesus chorou, diz o texto, que tem coração, que sabe quem é você, e sabe das suas aflições, e sabe que você é um ser humano que sofre, que se entristece, que conhece o seu coração, e aí chora junto com você. É assim que Deus é. Porque Jesus demonstrou isso na sua peregrinação aqui. E tudo que a gente sabe é, se a gente pisar na bola, Deus vai chegar e dar-lhe uma cajadada. Isso ele fará, se você não se arrepender, mas no primeiro momento, Deus, eu quero meus filhos de volta, eu quero amá-los, eu quero perdoá-los, mas eles não querem muitas vezes. Mas ele se alegra quando um filho pródigo vem, ele abraça e beija, faz uma festa enorme. Assim é Deus, ele é assim, é o que a Bíblia descreve. E a segunda coisa, não menos importante disso que o texto diz, eu creio nas coisas que eu tenho dito, porque essas coisas quem disse foi meu Pai, que está nos céus. Os ensinos de Jesus, os padrões éticos, morais, espirituais, todas as doutrinas bíblicas descritas aqui por Jesus, os ensinamentos são a verdade. Jesus é Deus e ele é daquele jeito como a gente viu. E os ensinos de Jesus é simplesmente a verdade. Sabe o que eu disse? A verdade. Se a verdade é a única coisa que faz sentido e que coloca a gente de frente da realidade, e assim a gente pode tomar a decisão certa sem medo de errar, porque simplesmente é a verdade. Quando, antes da minha reconciliação, eu defini a minha vida fora da igreja e longe de Cristo da seguinte forma: eu vivia numa miragem. Eu pensava que tudo era bonito, mas quando eu chegava lá e mergulhava de cabeça, só areia. O que eu quero dizer com isso é que quando a nossa vida é pautada numa verdade que não seja a verdade absoluta, que são os ensinamentos do Senhor, então a gente está vivendo numa miragem. A nossa vida não está sendo pautada na realidade da verdade, mas numa realidade criada pela mente humana. E então a gente pega e faz e acredita naquilo que está fazendo. Quando a gente se dá conta, o tempo já passou e a gente mergulhou e a nossa cabeça ficou enfiada na areia, porque era uma miragem. Eu quero dizer com isso é que a verdade é fundamental para que eu determine o curso da minha vida e que esse curso seja o curso correto, que me leve de fato à presença de Deus. Mas porque somos homens e mulheres capazes de pensar e gostamos muito de atalhos, a gente cria uma outra verdade. E os homens, quanto mais inteligentes ficam, mais obtusos, na minha opinião, ficam. Porque eu percebo as suas definições. Eu quase caí para trás quando o professor meu chegou lá e falou: quero que vocês vão à biblioteca e faça uma pesquisa sobre a verdade lógica e a verdade ontológica. Eu falei, o quê? Verdade lógica? Verdade... Não sabia o que era ontológico. Mas o que mais me assustou é, se é verdade, por que tem tantas verdades assim? Se só existe para mim uma verdade, é a lógica, que é aquilo que é. E o professor mandou me fazer esse trabalho e me perdi todinho. E fiquei lá procurando. E a gente está vivendo um tempo, que é a pós-modernidade, que chegamos ao ponto de afirmar que cada um tem a sua verdade. É esse o mundo que nós estamos vivendo. Então, cada um tem a sua opinião. Então, para mim, a verdade é essa. Para você, é outra. E para você, é outra. Então, cada um tem a sua verdade e cada um tem o direito de ter a sua verdade. É isso que eu digo quando penso. Cada um tem a sua vontade e faz aquilo que acredita. Quer dizer, cada um tem a sua verdade. Então, mandaram a criança lá desenhar uma árvore, e a criança pegou, desenhou lá uma árvore, pintou o tronco de vermelho, e a árvore pintou de uma outra, as folhagens pintou de outra cor lá, que não é muito habitual. E aí o professor disse, não, está certo, cada um faz a coisa da maneira como vê, como interfere, não está certo, não. Que o natural... É, você pinta o tronco de marrom e as folhagens de verde. É lógico que tem folhagem de tudo quanto é cor, mas naturalmente, normalmente é verde. Então você espera que a criança faça esse tipo de desenho. E a surpresa é o professor, não está certo, cada um tem a sua visão e a sua verdade. Não é assim que o Senhor Jesus está dizendo, é isso. Eu sou a verdade. Novamente o artigo definido de número. Só há uma verdade. Eu li... E gosto de ler Eclesiastes e gosto de citar também. Mas o capítulo 1 fala assim, fala sobre não existe nada novo debaixo do céu. Tudo que você vê hoje, já foi ontem, é hoje, vai ser amanhã. Alguém pode dizer, diz o texto, vejam, isso é novo? Não, diz o texto, isso já existiu e vai existir hoje. E vai existir amanhã também. Não tem nada de novo debaixo do sol. A única coisa que muda ali é gerações vêm e gerações vão. E quando muda as gerações, elas querem mudar aquilo que sempre foi. Então, o que sempre foi? Jesus sempre foi a verdade. Então, se eu quero pautar a minha vida em algo que seja verdadeiramente sólido, eu tenho que entender que Jesus é a verdade. Essa é a segunda lição que eu preciso aprender. Se é que eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida e compreender que Ele é tudo que eu preciso, e você já chegou à conclusão. Que, de fato, Jesus é tudo de que nós precisamos. Porque Ele é o único meio de eu chegar até a presença de Deus. Ele é a verdade absoluta, a verdade essa que me trará paz. E, muitas vezes, há falta de paz no meu coração e perturbação, porque eu sei que essa verdade aí que eu estou vivendo é a verdade que eu criei, ou que fulano criou, não a verdade que Deus determinou como sendo verdade. Isso traz desassossego para a nossa alma. Muitas pessoas vivem desassossegadas porque a verdade que vivem é a verdade que criaram, é a verdade criada pelos homens. É lógico que a sua alma não concorda com isso, por isso a perturbação. Em terceiro lugar, Jesus... deve ser o que eu mais preciso e o Senhor da minha vida, porque Ele é a vida. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E depois Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu preciso crer também que Jesus pode dar uma vida abundante para cada um de nós. E quando eu falo vida abundante, às vezes a gente fala, o que é vida abundante? Que é essa palavra abundante, ela também perdeu o sentido. Mas eu definiria abundante como não tudo que eu queria ter, eu vou ter. Mas tudo que eu preciso ter e fazer para que a minha peregrinação durante esse tempo, nessa vida, tenha graça, tenha sentido, eu preciso fazer alguma coisa. E se eu conseguir fazer isso, que é seguir a vontade do Senhor, então eu posso dizer que eu tive uma vida abundante. Então, a vida abundante não está nada relacionada a uma vida cheia de recursos materiais. E aí a gente vê, a partir do versículo 12, algumas coisas, que Jesus diz, olha, se vocês crerem em mim e crerem também em Deus, vocês farão as obras que eu realizo, você será um instrumento que Deus pode usar para realizar aquilo que ele quer que se realize. Isso é maravilhoso, porque uma das coisas que a gente vê os discípulos fazendo é eles sendo usados por Deus. E eles fizeram coisas maravilhosas. E não somente isso, logo depois ele disse: você fará coisas ainda maiores, ou vocês farão coisas maiores. Os discípulos podiam fazer coisas maiores do que o Senhor fez. O texto também diz que e tudo que vocês pedirem, eu lhes darei, eles atenderão os nossos pedidos. E por fim ele diz que o Pai será glorificado através da gente. Não há nada mais precioso e que faça com que a nossa vida tenha sentido de que quando Deus pode usar a nossa vida para fazer a vontade dele, para que o Pai seja glorificado. E você vai lembrar que ao longo da história da humanidade, desde que Deus criou o homem, desde o tempo que Deus criou o homem, todas as grandes obras que Deus fez, a maioria delas, melhor dizendo, ele usou quem? Homens. Homens que tiveram uma vida abundante, uma vida que teve sentido, que teve graça. Por isso, Jesus é a vida. Homens que Deus pôde usar, homens que Deus pôde usar para fazer coisas maiores do que Jesus fez, homens que pediram, e eu vou sempre lembrar de Elias, que suplicou a Deus para que aquele garoto fosse ressurreto, e ele orou e o menino levantou. E Deus, o Pai, foi glorificado através dele, Elias, assim como foi através dos discípulos e assim como deve ser através de cada um de nós. E isso trará a cada um de nós vida. Vida. Vida não é chegar aqui nesse mundo e estudar, crescer, se realizar profissionalmente, ganhar muito dinheiro e depois morrer. Isso aí não é vida, isso aí é existir. Vida é, ainda que você não tenha toda a formação que você poderia ter, mas que você conheça o Senhor e que sirva aos propósitos dele aqui nessa terra, aí então você poderá dizer que teve uma vida abundante. As pessoas no mundo buscam a realização profissional, a realização intelectual, a realização de todas as formas, menos espiritual, que é a mais importante. Uma vez que você se enquadre nesse contexto de satisfazer ou de realizar-se espiritualmente, você terá uma vida que a gente possa chamar de vida abundante. Você vai viver aqui, quando no dia da sua morte você fala: Deus, pode me levar, eu estou louco para ver a sua face. Eu já estou cansado desse mundo. Meu maior desejo é ver a sua presença, sua face, ó Deus. E uma das coisas é que a pessoa não fica apegada a esse mundo. Ele quer ir para a presença de Deus. Isso é vida. É algo que faça sentido. É quando a gente cumpre a razão pela qual Deus nos criou. Deus criou a árvore, pé de laranjas, para dar o quê? Laranja. O pé de limão para dar o quê? Limão. A banana para dar o quê? Bananeira para dar o quê? E criou o homem para? Para quê? Para glorificar o Pai. Para que o Pai seja glorificado através dele, de nós. Através do amor, enfim, do caráter de Cristo em nós. Isso é vida abundante. Se você é uma laranjeira que não dá laranja, uma bananeira que não dá banana, então você é uma árvore que não serve ao propósito pelo qual você existe. Se você é um crente que não glorifica a Deus, então é a mesma coisa. E se você não frutifica, não glorifica o Pai, qual é a sensação do seu coração? Perturbação, porque você deveria dar tais frutos e não está produzindo. Perturbação na alma. É isso que o texto nos ensina. Então, Jesus diz assim: olha, vocês querem acabar com esse problema da perturbação? Creiam em Deus, creiam também em mim. E eu vou dizer uma coisa para vocês que é a verdade, e é essa: eu sou o caminho que leva a Deus. E a verdade e a vida. E ele conclui dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta ter uma religião, não adianta ter o pastor dizer, não, eu sou ovelha do pastor Ezequias, minha passagem para o céu está garantida. Eu sou da Igreja Batista. Eu conheço o irmão Diácono João Júlio, minha passagem está mais do que garantida. Doce ilusão. Doce ilusão. Eu não morri por você na cruz, nem irmão João Júlio, e nem a igreja é caminho que leva ninguém, a pessoa a Deus. Mas o Jesus, que é o Senhor da igreja, sim. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer ter a Jesus, crer nele, e crer também em Deus, e ter Jesus como o Senhor da sua vida, você precisa aplicar esses ensinamentos à sua própria vida. Porque saber que Jesus é o caminho que leva a Deus, saber que Jesus é a verdade, saber que é a vida, mas isso ficar só no mundo das ideias, não adianta nada. Você precisa crer em Deus, crer também em Jesus. Isto é, você precisa abrir mão da sua vontade. Você precisa dizer para você mesmo, eu não sou suficientemente inteligente, eu não me basto. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus. Sem Ele, eu estou incompleto. Você precisa chegar a essa conclusão, e dizer, agora farei aquilo que o Senhor determinar. Vou fazer a vontade dEle, vou seguir os ensinamentos dEle, porque Ele é o caminho, é a verdade e a vida. E era isso que eu tinha para dizer para vocês. É somente isso. Jesus é tudo que você precisa. Mais nada. Se você tem Jesus, nesses termos que citei, você tem tudo. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Vamos orar. Curva as suas frontes. Senhor Deus, como é difícil sermos homens criados à imagem e à semelhança de Deus, termos discernimento do certo e errado, termos vontade própria. Como é difícil termos todas essas coisas e num dado momento reconhecer que essas coisas são boas, mas muitas vezes não sabemos como conduzi-las. O livre-arbítrio é bom, mas eu me dei conta que eu não sei coordenar a minha própria vida a partir da minha própria decisão. A minha tendência é sempre fazer aquilo que agrada o meu coração. E normalmente aquilo que agrada o meu coração não agrada o teu. Eu imagino que essa seja a postura de cada irmão, de cada pessoa que aqui está hoje. E, Senhor, como é difícil também abrir mão dessa liberdade e dizer assim, Senhor, eu prefiro colocar a minha liberdade de escolha nas tuas mãos, porque o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Eu prefiro confiar no Senhor a confiar em mim. Como é difícil, ó Deus. Eu já tomei essa decisão graças a Ti. Reconheço que sou pecador, reconheço que eu não posso conduzir a minha vida, eu reconheço que não posso fazer o melhor por mim e às vezes desafino nessa minha própria decisão. Mas talvez haja pessoas aqui também com essa mesma dificuldade de negar a sua própria vontade e dizer, não, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer, eu vou abrir mão do meu eu e vou fazer aquilo que agrada a Deus. Assim, ó Deus, eu tenho certeza que nós estaremos resolvendo o problema da perturbação da nossa alma, porque nós cremos em Deus. Nós cremos também em Jesus. Nós cremos que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Eu não sei, Pai, quantas pessoas aqui entenderam o que o Espírito falou e sabem que precisam tomar essa grande decisão. Mas Tu sabes, ó Deus, não permitam que saiam daqui sem decidir por Jesus. Jesus, o Senhor de suas vidas. Jesus, o dono das suas vidas. Não deixem que saiam daqui sem resolver que quem manda na sua vida é o Senhor. E entregar tudo a Ti. Eu peço por os meus irmãos, para que eles possam desfrutar da paz que vem de Ti e se libertar da perturbação da alma Crede em Deus, disse o Senhor, crede também em mim. Que seja assim, ó Deus, eu oro em nome de Jesus. Continue com as suas... Continue orando. E eu quero perguntar a você. Você sempre decidiu, você sempre fez as coisas como bem lhe pareceu. E nunca parou para pensar, bom, o Deus que me fez sabe o que é melhor para mim. Eu sei que você cresceu, já não é mais aquele menininho que segura na mão do pai e era conduzido por ele. Mas você ainda é aquela criança que foi criada por Deus e ainda depende dele e sempre vai depender. Às vezes a perturbação da nossa alma é resultado único e exclusivo dessa falta de discernimento. E agora eu digo a você, meu irmão, minha irmã, e você que está aqui hoje, você quer acabar com a perturbação da sua alma? Creia em Deus. Creia também em Jesus. A palavra diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o que o nosso Senhor diz. Mas para isso você precisa decidir não confiar em você ou confiar mais em Deus do que em você mesmo. Eu não sei qual é a sua, o que vai no seu coração, o que o Espírito Santo está dizendo a você, mas eu quero perguntar. Você quer que o pastor ore por você? Você quer entregar a sua vida ao Senhor, dizer a ele, Senhor, eu não quero mais conduzir a minha vida, eu quero que o Senhor me conduza. É melhor. É melhor. As decisões que eu tomei não me levaram ao caminho certo, não me trouxeram paz. Normalmente desassossego. Eu preciso confiar minha vida a ti. E eu creio que o Senhor pode fazer o melhor por mim. Você já sabe, você já passou por isso, já decidiu e não deu certo. E aí eu pergunto a alguém aqui que quer nesse momento dizer, Senhor, eu agora nesse momento eu quero colocar a minha vontade nas tuas mãos. Que eu já vi que eu não sou bom nisso. Já vi que eu não sou capaz, ainda de que eu tenha tanto tempo de vida, não sou capaz de conduzir a minha própria vida. Preciso desesperadamente do Senhor. Tu és tudo de que preciso. Eu peço que você fique de pé, eu quero orar por você. Alguém? Fique de pé e com esse sinal vou entender. Deus abençoe. Jesus é tudo que você precisa, querido. Você não precisa de dinheiro. Você não precisa de nada, você só precisa além de Jesus. Jesus é suficiente. Nos momentos difíceis, ele estará com você. E aí não será tão difícil assim, o texto diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mesmo nos momentos mais difíceis, se Jesus está com você, ele vai confortar. Então, Jesus é tudo do que eu preciso, nada mais. Alguém mais? Fique de pé, eu quero orar por você, quero orar com você. Você não entendeu ainda, ou você já tomou a decisão, a grande decisão, de entregar a sua vontade ao Senhor? Você já decidiu tanto, e aí no que deu? Deixe o Senhor decidir por você. Faça aquilo que Ele determinar. Mais alguém? Fique de pé, eu quero orar por você. Eu creio que o Espírito do Senhor já falou ao seu coração e você só tem que tomar uma decisão. Fique de pé e eu quero orar. Mais alguém? Não? Vamos orar? Vamos orar. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem nos convencido do pecado, da justiça, do juízo. O Senhor tem nos mostrado que Jesus é tudo de que precisamos. Muito obrigado, Deus, pela sua irmã que de pé está e decidiu no seu coração que Jesus é tudo. Pai, realiza a tua vontade através da vida da tua serva. Que ela seja um instrumento teu para a honra e glória do teu santo nome. Que toda e qualquer perturbação fique nas tuas mãos, que a paz do Senhor habite em seu coração. Essa é a dádiva que o Senhor está nos querendo conceder. E eu peço também por todos quantos estão aqui, que se de fato já colocaram a vida nas tuas mãos, como dizem, que possam continuar a dar frutos conforme é a tua vontade. Ó Deus, tem compaixão de nós, ó Deus. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.